tema a ser colocado aqui hoje é: o bem é o caminho. O bem é o caminho. Na verdade, não existe novidade nenhuma, né? E também não é de se sentir surpreso, né? Que estamos passando, sim, a humanidade por problemas, digamos assim, meio que conturbados, a comunidade, não só a nossa comunidade, todo o planeta. Aqui a gente está falando em âmbito mundial. Está passando, sim, por problemas de grandes sofrimentos, sofrimentos atrozes, sofrimentos assim que agregam uma quantidade bastante grande de gente, de pessoas que são irmãos nossos. Tudo isso, às vezes, provocado por algumas catástrofes naturais, mas que poderiam ser amenizadas pela inteligência do ser humano no momento de salvar ou no momento de amenizar o sofrimento dessas pessoas que são atingidas por essas catástrofes. E existe, é claro, aquele sofrimento que é o sofrimento mundial também, que é provocado pela maldade humana. Isso, acho que esse tipo de sofrimento, esse tipo de penúria que muitas pessoas estão passando hoje, eu diria que é por mais por motivo da maldade humana, ou falta de conhecimento, ou propriamente talvez seja porque são ainda seres bastante ainda talvez não adiantados nesse planeta de provas e expiações, que realmente eles fazem sofrer muitas pessoas. Quer dizer, são pessoas, poucas pessoas, que às vezes conseguem, através de uma limpeza étnica, que eles chamam, na África, né? Lá, limpar, eles dizem, né? Melhor é matar lá 200, 300 pessoas, 500 pessoas, 2, 3, 8, 10 mil pessoas, só porque eles não comungam, não concordam com as mesmas ideologias políticas e principalmente, às vezes, religiosas desses pequenos grupos. Mas aqui tem o Queen, ele é um administrador de empresa e ele trabalha, ele toda semana, todo mês, ele edita um artigo, e esse aqui foi muito bem escrito sobre a questão do bem. Tudo isso está acontecendo no mundo, mas ele traz essas questões para nós. E aqui ele coloca 7, 8 parágrafos, observações, de um alto teor reflexivo. E eu vou ter que ler para vocês, para que a gente possa compreender realmente que nós também podemos fazer a diferença. Então, em decorrência desse descuido, né, que está acontecendo no planeta, colhemos toda a sorte de dores e reveses que o mundo conhece. E nós? Prazerosamente, ainda nos damos a comentar a vida alheia, destacando com intensidade as falhas e equívocos, erros dos outros? No entanto, não temos a mesma preocupação em verificar os nossos próprios erros, tentando saná-los? Com frequência, reagimos com violência quando algo nos contraria e raramente conseguimos usar o algodão da paciência para contar uma situação complicada? Temos paciência para isso? Muitas vezes, ante os enganos do próximo, alguém, um vizinho, alguém do bairro, preferimos ignorá-lo ou mesmo evitá-lo quando o ideal seria nos aproximarmos dele, para verificar com quais meios e recursos poderíamos socorrê-lo, acudi-lo. Dentro do lar, dentro da nossa casa, geralmente, reclamamos dos problemas que existem, quando, em diversas oportunidades, somos nós próprios os problemas do íntimo ou no íntimo da família. E nós não olhamos o nosso próprio nariz e reclamamos dos outros dentro da família. Criaturas caídas pelas calçadas, crianças passando fome e famílias em desalinho ainda não conseguem sensibilizar os nossos sentimentos. Nós somos ainda secos nessa questão de se sensibilizar com esse tipo de pessoas. Preferimos transferir as responsabilidades de ajudar essas pessoas para os órgãos governamentais. O prefeito, o vereador, o governador. Demonstrando cada vez mais a nossa omissão. A teoria dos braços cruzados continua imperando. E, consequentemente, os problemas e o sofrimento seguem seu roteiro de tragédias e amarguras, fazendo cada vez mais vítimas. Para que alcancemos a paz e a felicidade, não existe nenhum outro caminho, não existe mágica, a não ser o caminho de fazer o bem. Aqui, em contrapartida, agora ele coloca, aqui ele colocou, todo mundo ganhando os dedos um monte aqui, né? Bastante com os dedos amassados, inclusive os meus, de tanto levar. Ele coloca algumas ideias de como é que nós podemos fazer algo de bom todos os nossos dias. Um pedaço de pão ao faminto é uma mensagem de esperança. Uma peça de roupa ao necessitado é um recado de alegria. Um abraço carinhoso ao solitário é um gesto de incentivo. Uma palavra amiga e orientadora ao aturdido, aquele que está meio confuso, confundido, bastante atrapalhado, é um roteiro para um novo caminho. Uma simples palavra. Uma frase escrita, sim, uma frase escrita e endereçada ao desiludido é um ato de amor. Ouvir as lamentações e as queixas do próximo é um comportamento fraterno de compreensão. Silenciar diante de uma ofensa recebida é próprio das criaturas evangelizadas, que já tiveram e já têm dentro do seu coração a necessidade do perdão. Suportar uma família problema? Quantas famílias problemas existem? É a atitude de quem compreende o Cristo e seus ensinamentos. Somente o bem é o caminho capaz de conduzir a humanidade para o oásis de paz, de felicidade que buscamos. Então, isso aqui é um texto do W.A. Twin. Ele trabalha na Associação Beneficente Irmã Maria Dias, lá em São Paulo. Ele é um empresário, administrador de empresas, e ele, às vezes, escreve essas palavras que eu acho que, se não sensibilizam essas palavras, eu acho que, então, são muito poucas outras palavras que vão sensibilizar alguém. Aqui a gente deixa, assim, uma proposta de reflexão. Existe, sim, bastante bem no nosso planeta. Existem pessoas fazendo o bem. Mas só que a quantidade de pessoas que estão fazendo esse bem, estão fazendo algo de bom, e até não importa nem a quem que eles estão fazendo, não consegue ainda ultrapassar a velocidade, a crueldade daqueles que insistem em fazer o mal, atingindo o homem assim em cheio, tanto psicologicamente, como emocionalmente, como fisicamente. Então a gente sabe o que está acontecendo lá na Síria, países ao seu redor, a gente sabe o que está acontecendo na África, só que muitas vezes a gente fecha os olhos, que são aquelas perseguições étnicas, meninas de 11, 12, 13 anos escravizadas sexualmente, outras são mortas. Não precisa ir muito longe, nós vamos aqui no Haiti ver o que aconteceu, é uma tragédia acima da outra. E o que nós fazemos? Rezamos? Fica aqui a proposta, então, de pensarmos, quando a gente colocar a cabeça no travesseiro, ver se a gente realmente, no nosso dia a dia, a gente faz alguma coisa em benefício a essas pessoas que sofrem tanto. Obrigado.